Mike Echo Delta, confirme o setor de voo. 90, chama o centro de TIS, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 245, 26, 255, bom dia. Mike Echo Delta, pronto para a cópia? Papá, aguarda, um bom te espero. Estabilizar o localizador do ILS. Azul 4208, complexo na ILS, chama de torre em 118, decimal meio. 186, bom dia, Azul 4208. Torre Salvador, bom dia, Azul 4208, estabilizado no ILS, dá 108 linhas. Azul 4208, continua a aproximação, reporta no marcador externo, baixado, travado. Gente, Azul 4208. Torre 118, decimal 62, Mike Echo Delta ajustando no 0 no 3. Decolagem, Vilhete Tango Zulu. TAM 3179, livre acionamento, o pushback da equipe de solo e chama para o táxi. Com ataque de novo. Tá. Essa quadrinha atualizada do ILS, formando estabilizado o gol. Controle Salvador, alfabeto de ILS, através de Paris. Juliette, reporta rotatória. Reportará na rotatória o alfabeto de ILS. O Azul 4208 passou o Altermark, baixado travado. O Azul 4208 autorizado, pouso, pista 10, vento 080 graus, 7 nós, que negão no 0 no 3, tenta tráfego avistado. Gente, pouso autorizado 10, Azul 4208. Controle Salvador, Rio 5973. Rio 5973, contatada com mais voos 310, saída por Caracaju, voo direto Romeu Fox 018. Sente subir para o 310, direto agora Romeu Fox 018, Rio 5973, subir para o 310. Tem uma aeronave que está taxiando para a cabeceira da pista e vou autorizar o seu acionamento. Autorizado o acionamento, Mike Echo Delta reporta para o táxi. 60. 3, vista para 4.000 pés, que é negar 1093. E Mike X-Ray, prossiga. ILS, passando agora Duna. Gente, continue a aproximação, aguarde pista livre, o Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, confirme a pista, é 10 ou 17? 10. Boa, 353-16 com a Índia. 353-16, identificação chegada a AMAN, desça para o nível de voo 060. Identificou a AMAN 060, 353-16. Sané 6200, informa a velocidade indicada. Reduzindo agora 2109. Sané 6200, reduz a velocidade para 2109. Trip 5316, informe a velocidade indicada. 279. Trip 5316, reduza para 2509. 250. Juliette Tango Zulu, decola de imediato. Decolagem autorizada, pista no 7, vento 060 graus, 5 nós. Quem nega no 0 no 3. É que Romeu Golf O Papa Romeo Golf Mike X-Ray decolagem imediato da pista 1-0. Golf Mike X-Ray tá passando externo, é pra pouso. Chané 6200, mantém a chegada. Mantendo a chegada, 6200. Doutor Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, essa identificação, chegada bom, Frisco, mande voo 070. Chané 6200, reduzir velocidade para 2009. Reduzindo 2009, Chané 6200. IP 53, nomeia, reduzir velocidade para 2009. 200 norte, 53, no nomeia. Senhor Salvador, Alfa Vito Juliette, visual contato na toda a rodadora. Alfa Vito Juliette, chame em torre 18, décimo meia. Chamar a torre 18, décimo meia, Alfa Vito Juliette. X-Ray, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 050 graus, 62 milhões, que é na H1013. Teve pouso, Golf Mike X-Ray. Senhor Salvador, Alfa Victor Juliette, na frente da rotatória, visual, concreto. Gente, Alfa Victor Juliette, prossegue final da 17, número 2 na aproximação, tem o tráfego na final da 10, tá visual com o tráfego? Bom dia, Papa Romeo, Wi-Fi, Panamomo, transição frota. O tráfego está na final da pista 10. Está autorizado a final da 17. Reporte a 2 milhas da caixa da pista. Autorizado a final da 17, um parado na área 3 milhas. O Eco X-Ray Papá, decolado 245, controle 199, decimal 35. Eu dou a chance. Trip 53, 16, reduz velocidade para 2009, número 3 para o pouso. Afirma, já estamos com 220. Chané 6225, contato radar, nossa dedicação, decimal de voo 080. 080, Chané 6225. Dia novembro, Alfa, chame torre, 18, decimal meia. Índia November Alpha, chama a torre, 18 decimal meia. 1186, o Índia November Alpha, até mais tarde. O 3663 vai atingir 4 mil, pode voar Duna? Tá, 3663, voa direto Duna, desça para 2 mil pés, que é H1013. Duna 2013, 3663. Principal posto 3, 4208. Bom dia, Azul, 4208. Desça para 3 mil pés, NH1013. 03, 1013, NH1013. Trip 5316, desça para 4 mil pés, NH1013. 4000, 1013. Passarelo 223, desça para o nível 050. 050, passarelo 22. 0 graus, meia dúzia de nós, NH1013. Pouso autorizado, Alfa Vito Juliette. Alvador no patrulho, Golfo. 060, Fernando Rotatória, visual, Gente, o Índia November Alfa continua a aproximação número 2 para pouso na 17. E o 5973, chame Recife na frequência 125.45, alterna 125.85. Gente, 12545, 26.85 alternado. Bom dia, grato. Após o pouso, vai taxiar até a Taxi Papá ou Quebec, de modo a deixar livre a pista no 7 para o próximo pouso. Ok, o Alfa Victor Juliette. O Alfa Vitor Juliette tem treinamento de pouso curto. Se possível, eu ligo na 4, na Oscar. Negativo, tem um tráfego na Taxway pro Pátio 4. Vai livrar na Papau ou na Quebec? Gente, Alfa Vitor Juliette. Tangão confirmando a decolada 1-0, curva direita cheia, mantendo 1 no mil pés e a coordenação com o controle, ok? 31179, autorizado decolagem pista 1-0, vento 050 graus 79. Trip 5396, tem condições de voar na Pro 1-0? O Alfa Tantão confirma pessoas a bordo? Victor Juliette no solo aos 49, leva a pista pela Taxway Quebec e o Taxway Papá. Ainda não. Puxané 6200, vai aproximando 3 mil pés. Puxané 6220. Pista para 2 mil pés, QNH 1093. Oxané 6200, descendo a 2 mil pés, com 1013. O localizador é 3663. Então, 3663, estou junto no décimo meio. Obrigado, bom dia. Chega, Torre. Tem pouso autorizado, pista 17, vento 060 graus, 7 nós, QNH 1093, Índia, November Alpha. Trip 53 no meio da passar o localizador, seu limite é magnética 080 de 5. 080 de 5. Zona 79, decolado 50, chama controle 199, decimal 35. Bom. Controle Salvador, 31179, bom dia. Pavô e direto Juazeiro. Direto Juazeiro, antecedente, papá. Salvador, bom dia, 31179. 31179, contato radar, Surfanjou 340, saída da El, Leda eu. Da El, Leda, pode voar da El? Autorizado direto da El. Ah, é, 31179. Trip 5316, reduz velocidade para 1709. Já está batendo. Trip 5316, reduz para 1509, desça para 3000 pés, QNH 1093. 3000, reduzindo para 1503. Sané 6200, está autorizado em LS? Sané 6200, reporte estabilizado. Trip 5316, curva esquerda para o 080. Esquerda 080, trip. Vai reportar estabilizado, Sané 6200. Motor de Salvador, gol 9434, centro de informação de LS. Grau 7 nós, o TAN 3663. Livre pouso na 10, 3663. 80. Chegada Mário, decisor 80134. Passare 2223, desça para o. Mantendo em jogo 050. Sai 2223, reduz velocidade para 1709. 1709, poder 2223. M6223, tem quanto para reduzir velocidade para 1709? Sané 6225, é o número 4 para aproximação, reduz a velocidade para 1709. 1709, Sané 6225. Estabilizou 6200 do Sané no ILS. Sané 6210, torre 18 decimal 6. Trip 5316, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reportarei. 5316. 118-6, Equator, Rio de Janeiro, 6200. Pareto 2223, desça para 4000 pés, NH1 no 0 no 3. 4000 no 0 no 3, passarei 2223. Chané 6225, desça no nível 050. 050, Chané 6225. Rio 9647, desça para o nível 060. 060, lá vem, bate. Gol 1434, desça para o nível 0. Desça para 040, 1434. Oxanê 6200, continue a aproximação, o ar de pista livre. Continua na aproximação, Oxanê 6200. Tá 3663 no solo 54, livre pista pela direita, solo 121, décimo 9. Direito 219, bom dia. Ok, then I understand it's 1130. It's right now 1054. Still do not have your plan. I might have your plan with the clearance in about 7 minutes, sir. So stand by on the frequency, and as soon as I have a plan, I'm gonna give you clearance. Solo Salvador 3663, Livrão Alfa. 3663, autorizado Alfa, Juliette, parte principal, portão 4. Alfa Juliette, principal, por 4, 3663. Juliette, Tango Zulu, manterá mil pés. 200, autorizado, pouso, pista 10, vento 070 graus com 7 nós, o Oceano 6200. Copiado, autorizado, pouso, Oceano 6200. Tango Zulu autorizado 105. Tango Tango autorizado, táxi 70, exceção, reporta para ingresso 917, Alfa Tango Tango. Oi, Sané 6225, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o seu limite ao lock. Vista para 4000 pés, NH1 no 0 no 3. Mantém para o limite do autorizador, 4000 pés, 0 no 3, vou chamar 6225. Estabilizado, Trip. Trip 5306, torre 1-8, decimal 6. 286. Passaria 2226 para interceptar o curso, curva à esquerda pro 140, reposto estabilizado. Desça para 2000 pés, que é NH1-03. 140 para interceptar o localizador, desce para 2000, passaria 2226. Aeronave iniciando o pouso agora. Center, aguarde. Desça para 3000 pés. 3000 pés, o Chanel 225. Rio 949647, desça para o nível 050. 0509645. Chanel 6200 no solo aos 57, leva a pista pela direita, solo no 21 decimal 9. 79, chame Recife, 1126-0, alterna 1136-25. Sente 3179, um bom dia. Xenem 620, bom dia. Autorizado Alfa Juliette, parte principal, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Xenem 620. Gente, obrigado. Chané 2225, oi da velocidade para 1709. 1709, tá matando na 225. passaria do 2223. Tem 2000 no localizador, passando do 1. Passaria do 2223, torre 1, noite pessoal 6. Passaria 6225, curva esquerda pro 120. Pro 120, pro Passaria 225? Passaria 225, curva esquerda pro 120, autorizado LS, é pós estabilizado, de separador de 1 pé. 120, livre LS. 10. Primeira aproximação, número 2. Reporta no marcador externo, baixar e travar. Chané 2225, curva esquerda pro 085. Passagem 216, prossiga. Passagem 216, 2736, contato radar, a 3 milhas de Conde, reposto no portal para descida. Do Embraer 190 da Trip, tem condições de decolar de imediato? Vento 060 graus, 9 nós, que ligar no 0 no 3, Alfa Tango Tango, tem livre decolagem. Voo 1434, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 200 1434. Rio 9647, reduz velocidade para 209, desça para 2000 pés, autorizado LS, é posto estabilizado. Posto 2000 pés, reduzindo para 200 mais, confirma ajuste? Ajuste no 0.3. A 0.3, sente que a porta está estabilizada. Papapá, Alfa Tango Tango, decolado aos 1100, controle 19 decimal 35. Controle 1935, Alfa Tango Tango, grato, bom dia. Passaria do 2223, tem livre pouso visto no 0, vento 050 graus, 109, que negar 1013. Livre pouso pistão no 0, no 0, no 3, passaria do 2223. Esse que negar 1013. Vou 434. Fica passando 2736. 2736, repita para controle. Controle Salvador, papapá, Alfa Tango Tango, decolou, pista no zero, corredor axé. Saída 2333, cancelado aos 02, reporte para descida. Trip 53 no meio, está autorizado o ingresso, parte principal, remota 12. Trip 53 no meio. Parte principal, remota 12. 53 no meio. Ao meio, Xané 6225. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango. Contato radar, suspendeu 150. Oi, Salvador, Xané 6225, na final, LS. O Xané 6225 continua a aproximação, guarde pista livre, o que é legal no 0 no 3, o Xané. No 0 no 3, o Xané 6225. Desvio 065. O Alfa Tango Tango tá voando visual, pode apurar direto coral. Alfa Tango Tango, autorizado direto coral. Alfa Tango Tango vai voar direto coral, nível 065. Caracaju, controle esquerda, via 3, 58, 472, controle 19, 1402. Tá correto, chama pra pushback acionamento. Muito obrigado. Mil pés. Ingresso no corredor, forte. 2223, livrou? Passarelo 2223, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 4. E Alfa Juliette, remoto no 4, passarelo 2223. Na 3304, identificação, chegada bom, desça para o nível de voo 050. 050, chegada bom, está 3304. Passou a volta Mike Eco Delta, livre coordenação. Só passando o Leste Tango Zulu, chame Stick na frequência 126.0. Juliette, Tango Zulu, me escuta. Em Recife, na frequência 126.0, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Tinha 9647, chame a torre, 18.6. 8.6947. Gol no 434, desce para 2000 pés. QNH1903 autorizado, ILS reporte estabilizado. Descendo para 2000 autorizado, ILS reportará estabilizado, 1434. Partiu control 109 na decimal 35. Gente, o Rio 9647 continua a aproximação, guarda a pista livre. Five, 4, 7, 4. Correct report for pushback and startup. Boa, Chanel 6225. 6225, bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, livre táxi, 6225. IP5217, contato radar na posição Conde, vou ir na proa de bom. Reposta em portão para descida. 6217. Level 390. Voador, bom dia, Chanel 6312, tem que ser formação Juliette. 6312, chegada Mária, sua identificação, desça para o nível 050. 050 Mária, 6312. Estabilizado no 434. Gol no 434, torre 18.6. 18.6. 47 no solo 08, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. Ao liberar 1219 ou 9647. 509-6312. Chané 6212.